meus pequeninos. Aqui é o vosso Contos de Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! A mala cor-de-rosa! Sempre que viajo, não me esqueço de levar a mala cor-de-rosa que gosta de viajar. Dentro dela tenho segredos para partilhar, jogos e, quem sabe, um instrumento para tocar. Será que tem magia dentro dela? Pincéis e uma tinta amarela. O que há dentro da mala cor-de-rosa? É a mala cor-de-rosa. O que há dentro da mala cor-de-rosa? É a mala cor-de-rosa. O que estará dentro dela? Escrever. E depois um lápis para um boneco fazer. Tenho frio, tiro um casaco para a noite vestir. E o que será que da malinha depois vai sair? Será que tem magia dentro dela? Bela Adormecida. Minha filha nasceu e vai se chamar Aurora. O rei estava muito feliz com o nascimento de Aurora. Resolveu dar uma grande festa para o seu batizado. Todas as fadas do reino foram convidadas e cada uma presenteou Aurora com um dom. Você será bela. Você será bondosa. De repente, surge uma bruxa terrível que não havia sido convidada. Ora, então nasceu a princesa Aurora e ninguém se lembrou de convidar essa pobre bruxa para a festa. Foi um lamentável engano. Por esse engano, quando a linda princesa completar 15 anos de idade, espetará o dedo no fuso envenenado de uma roca e morrerá. Por favor, fada bondosa, faça alguma coisa para evitar esse feitiço. Não posso retirar o feitiço de uma bruxa, mas posso diminuir o seu efeito. A princesa não morrerá. Apenas dormirá profundamente por 100 anos. Para impedir que a sua filha dormisse por 100 anos, o rei mandou destruir todas as rocas do reino e pediu às três fadas bondosas para cuidarem de Aurora até que ela estivesse livre do feitiço. a princesa cresceu numa casa na floresta. Aos 15 anos, era bela, bondosa e inteligente. Aurora, hoje é dia do seu aniversário. O rei a espera no castelo. Que maravilha! Eu faço 15 anos hoje! Todos estavam muito felizes ao ver Aurora voltar para o castelo de seus pais. Ao ficar sozinha em seu quarto, a princesa ouviu um barulho estranho. Por curiosidade, quis saber quem era. Olá, senhora. O que é isso que gira tão rápido? É para tecer os fios dos seus belos vestidos. Aproxime-se e veja. Ai! Está sentindo alguma coisa? Precisa se deitar. Tem razão. Não estou me sentindo muito bem. A bruxa, pensando que Aurora estivesse morta, não voltou mais ao castelo. Como previra a fada bondosa, a princesa Aurora caiu num sono profundo. Todos no castelo também adormeceram. O rei, os músicos, os cortesãos, os criados, os cavaleiros, até os cães e os cavalos. Ao redor do castelo, criou-se uma floresta de espinhos muito densa e alta. Ao se completar 100 anos, um príncipe corajoso, sabendo da história da bela adormecida, quis saber se era verdadeira. O príncipe, depois de muito esforço, conseguiu atravessar a floresta de espinhos e encontrar o castelo. Lá ele se surpreende ao ver que todos dormiam, inclusive os animais. O príncipe sobe as escadas e dirige-se ao quarto de Aurora. Ao ver a bela adormecida em uma enorme cama, fica admirado. O príncipe aproxima-se imediatamente. Como é linda! Então, dá-lhe um beijo de amor profundo. Naquele instante, termina o prazo de 100 anos e a princesa Aurora acorda de seu longo sono. Não tema. Encontrei o que estava procurando e estou apaixonado. Oh. No castelo, todos tinham acordado. E o rei soube então que o feitiço havia terminado quando viu sua bela filha Aurora, muito feliz, descendo as escadarias. Alguns dias mais tarde, uma grande festa foi preparada para o casamento de Aurora com o príncipe. Eles foram felizes para sempre. Vamos ouvir agora a história Branca de Neve. Era uma vez uma bondosa rainha que estava esperando o seu primeiro filho. Ah, como gostaria que fosse uma menina de pele branca como a neve, cabelos pretos como a noite e a boca vermelha como o sangue. Falava sempre a jovem rainha. A menina nasceu exatamente como nos seus sonhos. Irá se chamar Branca de Neve, decidiu o rei, muito orgulhoso. Infelizmente, a rainha morreu, deixando o rei muito triste e solitário, que resolveu se casar novamente. A nova rainha era muito mais vaidosa. Passava os dias a perguntar para um espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? És a mulher mais bela que já existiu, respondia sempre o espelho. O tempo passava e Branca de Neve ia crescendo cada vez mais linda. Um dia, o espelho disse à rainha: Branca de Neve é a mais bela mulher que já existiu. Furiosa, a rainha chamou um caçador e ordenou: Leve Branca de Neve até a floresta e quando ela se distrair, mate-a. O caçador obedeceu à rainha, mas não teve coragem de matar a princesinha. Ele falou: Fuja, menina, para bem longe. A rainha é malvada e quer lhe matar. Branca de Neve, muito assustada, começou a fugir. Andou muito, até que encontrou uma linda casinha. Bateu à porta e, como não houve resposta, resolveu entrar. Que casinha pequenina! Ela estava com fome, por isso comeu o que tinha na mesa e foi se deitar em uma das 7 caminhas que encontrou no quarto. Já era noite quando os moradores da casa retornaram do trabalho. Alguém esteve em nossa casa! Exclamou o mestre. E alguém comeu a minha sopa! Resmungou zangado. Tem alguém na minha cama! Todos correram imediatamente para o quarto. Branca de Neve acordou e contou sua triste história para os 7 anões, que a convidaram para morar com eles. O tempo foi passando e um dia, consultando o espelho, a rainha descobriu que Branca de Neve ainda estava viva. Ela se disfarçou de velhinha e foi até a casa dos anões. Gostaria de comprar essas lindas maçãs, minha jovem? Adoraria, mas não tenho dinheiro. Respondeu Branca de Neve. Prove esta que lhe darei de presente. Ofereceu a rainha malvada. Na primeira mordida, Branca de Neve caiu morta no chão. Os 7 anões a encontraram quando chegaram do trabalho e choraram muito. Não tiveram coragem de enterrá-la e resolveram colocá-la em um caixão de vidro no alto de uma montanha. Um dia, passou ali um jovem príncipe e, vendo Branca de Neve, se aproximou. Que linda moça! Exclamou apaixonado. Sem pensar duas vezes, deu um longo beijo em Branca de Neve, que despertou de seu sono profundo. O príncipe a levou para seu castelo, os dois se casaram e viveram felizes para sempre. E pronto, o nosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado, eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.